ver. Mundo aqui sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, só forte. Tô com a favela, eu tô forte. Tô pra ver. Mundo aqui sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, só forte. Tô com a favela, eu tô forte. Tô pra ver um daqui pedir toalha. Água, não resisti essa batalha. Do rap não sou uma estrela, eu sou uma arma que cospe a verdade. Pega e falha do perreio, desespero, descabelo da desgraça que nutre o ódio e prolifera com a massa. O gosto amargo de escado que se trace a trabalhar sem ter. Se envolver vira fumaça do que esconderam debaixo do tapete. Sacia meu povo que tá com sede de verdade. Sim, aqui se pode correr atrás. Traíras não podem conquistar o que teriam de graça. De que adianta ter conceito nas festas? Sem moral na quebrada, sua carapuça caiu. Aí coisa feia, é óleo de peroba nessa cara de madeira. Em toda a quebrada tem. Você sabe bem o que ele quer, é te derrubar. Sucumbi, você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, só forte. Tô com a favela, eu tô forte. Tô pra ver mundo aqui sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, só forte. Tô com a favela, eu tô forte. Ensinamentos dessa caminhada. O sol que te aquece de graça, o artesão que a madeira talha. Agulha no palheiro, um dia a gente age. O tempo passa devagar, se a vida tá sem graça. É rocambole sem recheio, panel sem cachaça. Beijo sem língua, São Paulo é uma farsa. Pontal, desarmamento, ação desesperada. Não investiram na educação, agora pague. É preto e branco, um vaso numa tela. Uma flor sem cor, um sorriso amarela. Entra Anne e sai Anne e o povo na miséria. Se meu negócio é cantar, cantaremos Cinderela. Eu quero aprender, eu quero saber. Eu quero passar pra depois desenvolver. Eu quero comer, eu quero beber. Saneamento básico, cacete, isso é o mínimo. Dignidade do poeta que vai se diluindo. É numa luta, covarde, vão seguindo, tossindo. O que mais me incomoda é sua pobreza de espírito. O que mais te incomoda é que eu sou feliz fazendo isso. Desistir nunca, não sou covarde. Queira ou não, rap é uma realidade. Desistir nunca. O povo não é covarde, queira ou não, rap é uma realidade de luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta, luta. Tô pra ver mundo aqui sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, só forte. Tô com a favela, eu tô forte. Tô pra ver mundo aqui sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, só forte. Tô com a favela, eu tô forte. Tô pra ver mundo aqui sucumbi. Você pode até sorrir, mas no final vai chorar. Mexeu com nós assim, só forte. Tô com a favela, eu tô forte.